irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerras, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Me entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Vai chorando, geme, chora. Levante a mão, levante a mão. Receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Você fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer. Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tua mão. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir. Mas vai chorando, geme e chora. Chora mais um pouco, chora. Olha o teu rosto, não é fácil, mas breve tem. Quem sabe agora. Aleluia.